Êxito mantém a 2 no pé, ajuste de altímetro 90, chegada da bomba. Autorizado, pushback acionamento pelo ataque 3201. 897, acione indicação, chegada Bonf, desce na linha 2000 pés, ajuste o altímetro 10115. Tá bom, na 2000 pés, pode passar o 1995, acione indicação, chegada Bonf, desce, mantenha 4000 pés, ajuste 1015. Estabilizado, localizado, 1804. RS, completo final, chame 2, 118.6. 118.6, bom dia. Salvador, bom dia, 1804. 3201, prossegue via Pátio Inter Alfa, adiciona pronta no banco de espera. Pátio Alfa, chama na porta de espera, 3201. 1804, muito bom dia. Dona Visual, reporte com o trem baixado de trabalho. Estabilizado na final, trem baixado travado, voo 204. Trem livre, pouso na 10, 200, 0 graus, com 3 nós, voo 1804. Livre, pouso na 0, 204. Voo 607, acione indicação, desce, mantenha 050, chegada bom, ajuste 1015. Zulu Alfa, mantenha o nível 100, voando do VR Salvador. quantos horas da nossa planta. A Lima tem pista 10, está 3210. Prepara para decolar imediata assim que autorizar. Partiu, vou manter 90 com 3210. Alfa 04 da Gol, no solo aos 44, livre à direita, prossegue Alfa Juliette 01. Direita, Alfa Juliette 01. Alfa Juliette para 01, gol na 82, 04. Dois Salvador, gol 715, bom dia. Estamos a 1,5 para Stern, mais travado visual. Bono 705, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre. Na sua escuta, aguardando o estaleiro do gol, 7-1-7. Gol 804, por gentileza, agilizando a liberação da pista. 7, gol 904. Autorizado, voa, são bons para interceptar a chegada bons. Desse mantém o nível de voo 050, ajuste 095. No meio 0 graus com 5 nós, livre decolagem da 10. Na sua escuta, o San 3171. Livre pouso gol 715. Controle de Salvador 3201. Tá 3201, contato radar da colagem, submantenha 360, sai do dial. 360 da Elta 3201. Olha, o 3171 não estava pronto para a cópia, mas entendeu que vai por fora, vai pelo Rio. O plano apresentado foi o Pesulo 21 via Confirma. Gente, o plano que eu tenho aqui é o Pesulo 44. Você vai manter a minha escuta e aguardar o cheque com a sala S. Ah, você escuta. No 705, o sol é os 48, livre à direita, prossegue de Alfa Juliette 02. Livre à direita, Alfa Juliette para 02, gol no 715. Lindo. Malinda. Adiciono cópia. Autorizado para Guarulhos, 360 nível, decola da 10. Sai da Arbor Transição Elefa, após decolagem curva à direita, procede via Pervilo 21 conforme rota apresentada. Aciona 5553 no transponder, 119.8 ao controle. 517, desse se mantém o nível 080. Ajuste altímetro no 015, voando a posição bom. Ponto final do procedimento LS3. 607, desse mantenha 3 mil pés. 3 mil pés, colo 607. Abre 5808, muito bom dia. Pronto, cópia? Pronto, cópia, 5808. Autorizado para Brasília, 360 é o nível, decola da 10, sai da Arbor, transição Elefa, após decolagem, curva à direita, prossegue via Pesulo 17. 5564 no transponder, 119.8 controle. Autorizado Brasília, 360. Afirmativo, o nível está correto, seu contagionário também, me chama quando pronto para o push. Já estabilizado, assistindo no 897. Todos voltem, livre pouso na 10, visando a Dino 50 graus com 4 9 no 897. Check trem. 97 com 3 checado, informa que na frequência do controle está recebendo frequência de rádio broadcast aqui já em cima do continente. Muito obrigada, vou reportar. Ajuste último, entrou 1095. 2010, 1095, ajuste, vai apontar estabilizado, entrou aí, gol 1006. Gol 607 ainda recebe a frequência de rádio pirata? Afirma, até recebe, gol 607. O teu 3597 está recebendo? Gol 995 recebe? Bem pouquinho, recebe. Você tem condições de informar qual tipo de música que toca, a frequência da rádio, algo desse tipo? Não, só dá uma ameaça de entrar, mas a gente consegue identificar. Sente. Uno 995, completo final, chame tu, 118-6. Uno 995, controle. Controle. Chame agora tu, Salvador, na frequência 118, decimal 612. Salvador, T3171 na posição 7, pushback e acionamento. T3171 autorizado, pushback e acionamento, chama ataque. Chamarei para o táxi, T3171. Na aproximação, aguardando o pista livre. Bom, no 897, no solo 57, livre à direita, prossegue via Alfa, reportando seu Julieta. De Alfa, sua Juliette vai reportar o 97. Oscar Zulu Alfa, desse mantém 3.000 pés, 2015. Nove, cheque trem, livre pouso na 10, 20, de 1 a 6, 0 graus, com 3, 9. Está travado, 9, 5,